Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Começa agora mais um programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Minha gente querida, já com saudade de vocês, né? A gente passa o dia, fica doido que amanheça o próximo para a gente trabalhar, para poder falar para esta população brasileira, centenas e milhares de pessoas por esse mundão de meu Deus, ouvindo Edelson Moura todos os dias. Meus cumprimentos, meu abraço a todo mundo, e é bom demais, né? É maravilhoso a gente se encontrar através do rádio e poder abraçar tanta gente ao mesmo tempo. Sintam-se todos abraçados por mim. Eu trago a primeira música, Eu Acho Que Sim. Recebo aqui uma mensagem que veio da cidade de Aripuanã. Meu nome é Salete Cupli, moro em Aripuanã, Mato Grosso, e gostaria de ouvir uma música com Amado Batista, Monotonia, a qual ofereço para os meus familiares e amigos aqui da cidade de Aripuanã, e a você, Edelson Moura, beijos. Mais sucesso ainda lhe desejo. Que coisa boa, né? Então eu quero agradecer a Salete Cupli pela audiência e aproveitar, claro, a oportunidade para mandar um grande abraço, o meu agradecimento

O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. Sentimentos que estavam presos por dentro. Eu queria só um minuto lhe falar. Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas é apenas o meu jeito de andar. Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tão bobo estou fora de forma. Eu sou um cidadão como um outro qualquer, te respeito como manda as normas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. Amado Batista é show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. Quando nós chegamos ao mundo, nós chegamos no Zim. Não temos nada, chegamos sem roupa, chegamos sem nada. Não trazemos nada além da vida, além da felicidade de poder fazer parte do universo, de poder chegar ao mundo. Vir ao mundo, dar a luz a uma criança, é dar a vida a um ser, né, que pode ser assim de muita importância para o mundo. Quando a pessoa nasce, nós não sabemos o que ela vai ser, né, mas Deus sabe. Deus já manda a pessoa, já vem com esta determinação. Muitas vezes você vem ao mundo para ser caminhoneiro. Muitas vezes você vem ao mundo, Deus manda você para ser pedreiro. O que acontece é que muitas vezes as pessoas não entendem isso. E elas trocam, né, porque Deus não manda a pessoa para ser bandido, para ser assassino. Deus não manda as pessoas ao mundo para se transformar num monstro. Não é, não, não. Todos nós, meus amigos, somos luz. Chegamos ao mundo como uma luz. Jesus veio ao mundo como uma luz. Ele trouxe com ele, né, a luz. Então, todos nós também, nós somos filhos de Deus. Jesus se tornou semelhante a nós para que nós acreditássemos que na vida nós somos enviados por Deus como facho de luz. Porém, muitas pessoas, elas escolhem as trevas. Elas vão para o caminho das trevas. Mas não é porque Deus manda, porque Deus quer, não. É você quem escolhe. Na verdade, nós temos esta opção na nossa vida. Ou você escolhe ser alguém que presta, ou você escolhe ser alguém que não vale nada, alguém que não presta. Eu prefiro, digo aqui com alto e bom som, eu prefiro que você escolha ser uma pessoa que presta. Porque não existe nada pior, nada mais deprimente do que você passar na rua e uma pessoa apontar para você e dizer: esse cara aí não vale nada, isso é um crápula, esse cara aí é um ladrão, esse cara aí é um bandido. Não existe nada pior no mundo. Então, o bom da vida é a gente aproveitar cada segundo para praticar o bem. Eu vejo aí esses camaradinhas. Eu vejo, né, na televisão, praticando maldade, praticando perversidade. Hoje dá certo, amanhã dá certo, mas depois o caldo entorna. Não dá mais certo, né? Então, é importante sempre, você que é jovem, que está me ouvindo, seguir o caminho do bem. Olhar para frente e dizer: eu vou honrar meu pai e minha mãe. A Bíblia diz: honrai pai e mãe. Sabe por quê? Porque quando você vai para o mundo da marginalidade, você desonra. Meu, eu não acredito que exista no mundo um pai e uma mãe que se sinta orgulhosos, né? Se sintam orgulhosos de ter, assim, um filho no mundo do crime, na marginalidade, e possa dizer para: ah, eu tenho o maior orgulho do meu filho, ele é bandido, ele é marginal. Não tem, não existe isso, porque essa desonra contra pai e mãe, essa é uma questão bíblica, é uma questão histórica da humanidade. Nós não podemos ir contra a esse caminho, a essa doutrina, né? Porque é a maior. Quando a Bíblia fala honrai pai e mãe, você já... é coisa muito séria. É como o adultério, né? O adultério também é um dos pecados, assim, que a Bíblia, nossa, contesta. A Bíblia, que eu, quando eu falo na Bíblia, eu falo em Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ali está a palavra de Deus. Aquele que segue, aquele que procura seguir tudo que está escrito ali, naturalmente sabe do que eu estou falando. As pessoas que conhecem da palavra, elas sabem o que o Edelson Moura está falando. Vamos trazer mais uma música? Eu e Você. Esta canção foi feita pra você. Não vou dizer seu nome, porque quando ouvir atentamente vai saber que amor bonito assim só eu e você. Meu coração não quis mais suportar esta distância que o destino nos impôs. Quis dar um grito de amor e não calar, e ter o mundo apenas pra nós dois. Esta canção foi feita pra nós dois. Só vou dizer seu nome depois. Quando ouvir esta canção, irá sentir batida acelerando mais seu coração. Esta canção foi feita pra você. Não vou dizer seu nome, porque quando ouvir atentamente vai saber que amor bonito assim só eu e você. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista Show. Diana Caldas mandou aqui uma mensagem. Edelson Moura, eu gosto muito do seu programa, ouço todos os dias no carro, indo para a escola. Suas músicas são maravilhosas. Eu gostaria muito de ganhar um CD de ganhar um CD seu. Ai, meu Deus, tá certo, tá certo. Muito obrigado a você. Eu não lhe prometo, porque se eu der para uma pessoa, vou ter que dar para muitos. E a Edelson Moura não tem condição, né? Mas ela diz assim: se possível, coloque seu disco nas lojas para ser vendido. Olha, os discos existem, né? Eles são vendidos através dos nossos representantes. Em qualquer cidade, você que mora aí em Livramento de Nossa Senhora, você pode procurar a Tiana, a nossa representante, ou um dos nossos representantes em Livramento, e faça o pedido, que eles vão encomendar para vocês através da Saúde com Beleza, tá bom? Um grande abraço e muito obrigado. Ela disse que já morei muitos anos em Brasília, Edelson Moura. Eu vim para a Bahia de volta em 2004. Legal! Muito obrigado por ser nossa ouvinte. Continue ouvindo o nosso programa aí na sua cidade, Livramento de Nossa Senhora. Agora vamos ouvir Explode Coração. Hoje eu vou sair de barco, vou remando pelo mar. Quero ver o sol nascer no horizonte verde mar. Quero atracar meu barco à ilha, sobre as pedras quero pular. Hoje não sou mais criança, minha alma geme onde andará. Não esqueço os bons momentos de lazer com meu amor, mas não me sai do pensamento, porque ela nunca mais voltou. Explode, explode coração, em nome do amor. Vento forte traz paixão, e esta saudade já me matou. Explode, explode coração, em nome do amor. O vento forte traz paixão, e esta saudade me matou. Não esqueço os bons momentos de lazer com meu amor, mas não me sai do pensamento, porque ela nunca mais voltou. Explode, explode coração, em nome do amor. O vento forte traz paixão, que esta saudade já me matou. Explode, explode coração, em nome do amor. O vento forte traz paixão, e esta saudade me matou. Amado Batista Show. Recebi uma mensagem de um rapaz de 28 anos de idade que pediu para que não falássemos o seu nome, e ele nos conta dos benefícios que ele recebeu através do óleo de avestruz. Este rapaz tinha dores nas mãos, nas juntas, devido a ter trabalhado muito tempo em computadores, e ele teve esse problema. Então, falando com meu filho por telefone sobre o óleo de avestruz, meu filho teria dito para ele que ele poderia tomar o óleo de avestruz e esfregar as mãos todos os dias. Passar a esfregar o óleo. Se bem que, além do óleo de avestruz natural, né, que é um alimento natural rico em ômegas, nós também temos o óleo de massagem, é o puro ômegas, que é feito com o óleo de avestruz. Então, esse produto, o rapaz fala na mensagem que foi a salvação da vida dele, das dores que ele sentia, que ele tinha dias que ele não conseguia dormir, sentindo tantas dores nas juntas, nas mãos. Eu sempre tenho falado aqui para os meus queridos ouvintes uma coisa. O maior propagandista deste produto não é Delson Moura, não é o rádio. São as pessoas. Muitas vezes você toma o óleo de avestruz para melhorar de uma hemorroida. Vai melhorar. Você pode tomar, pode passar, vai melhorar. Muitas vezes você sente uma gastrite, aquela dor que não para no estômago. Vai melhorar. Não é promessa. Não estou prometendo aqui, eu estou falando que vai. Não é? Ah, com fé em Deus vou. Com fé em Deus e com o óleo de avestruz supremo. Porque ele é extraordinário. Mas Edelson Moura, este óleo, ele não é um alimento, assim como um azeite? Você acertou. É exatamente isso. Ele é como um azeite, ele é um alimento. Você pode até tomar esse produto colocando no tomate, colocando no leite, espremendo no leite as gotinhas, espremendo no leite numa bolacha. Ele é um alimento natural. O negócio é que a bolacha não tem ômegas, mas o óleo de avestruz contém os quatro ômegas necessários à saúde humana. Isso é que você precisa entender. São os ômegas que praticam todos esses benefícios à nossa saúde. Sabe quantos anos tem que o Edelson Moura não adoece? 8 anos. Por quê? Porque tem 8 anos que eu sou usuário, eu tomo, é preventivo. Todos os dias, de manhã e de noite, eu tomo as minhas gotinhas de óleo de avestruz supremo. Gente, tem que ser supremo. É o do rótulo vermelho, tá bom? É este o óleo de avestruz do Brasil e que já está sendo exportado para outros países do mundo. Portanto, quando for comprar óleo de avestruz, procure o do rótulo vermelho. É, bota na cabeça. Não, tem que ser o do rótulo vermelho. Este é o que o Edelson Moura fala, tá bom? Aqui em Brasília, você pode ligar agora para o Olho Vivo, ele está acordado. Ele levanta de madrugada, vai no banheiro, volta para a cama, mas fica com os olhos arrebugalados, atendendo os telefonemas dos milhares de ouvintes que ligam para ele. 8119-8813, esse telefone é da TIM. E tem o 8445-7768. Ligue lá e diga, Olho Vivo, tá vivo? Oi, Olho Vivo, você tá vivo? Aliás, todo mundo deve ligar para ele, porque ele mora sozinho, tadinho. Mora sozinho lá, ele não casou ainda. Eu vou desencalhar ele, eu vou mandar ele lá pro programa de televisão do Edelson Moura pra gente desencalhar o Olho Vivo, gente. É, vamos desencalhar o Olho Vivo. Severino! Oh, Severino apareceu! Daqui a pouco eu falo com você, Severino. Vou já ir fora. Ele vai, volta, não sei o que acha ele tá fazendo da vida. Hey, vamos ouvir agora esta música. Vou mentindo pra mim mesmo, tentando fingir que você ainda se importa com meu coração. Sem você no meu caminho é uma solidão. Ei, eu estou aqui. Vou cantar na sua janela pra você me ouvir.